973, receba informação de alta. 25973, Recife, já 370 aprovado, certo? Cópia? Autorizado Recife, 370, rota 358, decola 10, curva esquerda, o perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, 5507 transponder, controle 120.8. Estabilizado visual. Voo número 49 completa, torre 112 nesse momento. Perfeito. Telefone pronto, posicionar Rio. Salve Salvador, bom dia, o Azul Alfa em Yankee Sierra. Escuta, prossiga. Oi, muito bom dia, o Alfa em Yankee Sierra está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 3, infraero ciente. Aguarde, o Alfa em Yankee Sierra, aguarde. O Alfa XR, só para informação, o horário da aeronave é aos 40, então só para agilizar, se caso não der para fazer o push, faça embarque aqui mesmo no pátio 3. É, há um estimado de quanto tempo para poder ser autorizado? Estou com a aeronave aí que estão taxiando, que pousando, e tem uma TIP aí que acabou de pousar e vai para o pátio 3. E dependendo aí da movimentação do tráfego, tem umas aeronaves da Rio que daqui a pouco deve chamar pronta aí para o push. Então, a princípio só tem o trip, tá ok? Para ingressar no pátio 3, o Alfa em Sierra. Alfa em Sierra, Yankee Sierra, ciente da informação? Obrigado. Alô Salvador, bom dia, 5362, Cisrosa. Eu 362, bem-vindo, Alfa e Repórter, Delta Juliette. Repórter, Delta Juliette, 5362. O Tom Mike X-Ray na escuta, no reboque? Tráfego da Tom no reboque na escuta do solo? Bom dia, 09970. 9970, Teresina, já aprovado, o nível 340. Só um minuto para autorização, subida MOM inicialmente. Luiz Paulo? Não. Gente, o teu tráfego da TAM que vai estacionar no portão 5, após o tráfego, pegou o seu ingresso, a Juliette, parte 3, o trip. Tá, viva, Recife no 260. 260? Sim. Boa Comodoro, bom dia, Gol na 649, livrando a pista. 649, bem-vindo, bom dia, táxi via Alfa, reporte, dentro da Juliette. Livre táxi via Alfa, chamando da Juliette, o nome é 649, obrigado. Estou 5973 na escuta. Salvador 3554. Prossiga. Solicita 130 como nível final, por gentileza. Autorizado 130. Obrigado. Sim, Alfa XTR na escuta. Alfa XTR na escuta, senhor. O senhor inicia de imediato. Iniciando de imediato, obrigado. Gente, reporte para ingressar no pátio principal, tá ok? Reporte para, obrigado. Babsa, 6570, cópia. Afirmativo, pronto para cópia. 6570, 350, Recife, melhor do mundo, via UPD 58, decola no zero, curva esquerda, no perfil da subida Pucajamo, transição. Caju, 5517, transponder, controle 20.8. Entende, autorizado Recife 350, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, 5597, no transponder, 128 é o controle, 6570. Deixa eu ver quando pronto para o push, Webster, 6570. Está pronto para o push back sanamente, 6570. Gente, só um minuto, Webster. Gente, aguardando, 6570. Salvador, bom dia, Santos, 153, gente, da informação. Delta, autorização da Leônida 360. Batango, Bravo, que Luiz mantém sem condições visuais, o meu peço corredor Axé, informo Clarisa 3. 3. Luiz, sim. Alfa e Yankee Sierra na escolha do solo. Bravo, que Luiz mantém em condições visuais, um no meu pé, no corredor Axé. Recebo Clarisa 3. Guarda, ok? Ah, ok, puxando a aeronave bem a retaguarda para autoriza do ato. Bravo, 6570, tem um tráfego da Azul no reboque. Já puxou a aeronave. Se ele puxar bem a retaguarda, você tem condição de fazer o push aí no pátio 3? Afirmativo, 6570. Autorizado então, chama o táxi. Gente, autorizado chamar o táxi, 6570, obrigado. O Gol 1649 ingressa via Juliette, portão previsto é 09. No portão 08, atenta a follow-me da Infraero, irá balizar até o portão 09, o Gol 1649. Gente, 649, livre táxi Juliette, portão 09, no traverso 08, vai seguir o follow-me, o Gol 649. Solo Rio 9811. 9811, só um minuto, cópia número 3, subida Momo, aguardando a minha escuta. Gente, tá com a Delta. Gal 9970, cópia. Pronto, vamos lá. 9970, atualizar Salvador, Teresina 340. Rota conforme, eu preso Lu 20. Decolo no 0. Primeira curva é a esquerda. No perfil da subida Momo. Subida Momo, transição Flock. 55 no 4, transponder, controle 20.8. Autorizado Teresina 340, decolada 10, curva esquerda, Momo Flock. 55 no 4, controle 208. Serial 9970. Bate o 3, chega quando pronto, puxa lá. Pronto, puxa lá, serial 9970. 5-3, cópia. Prossegamos. 360 Galeão, rota via peso Lua 10, decola no 0, curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, vou abrir, dia 5504, transponder, controle 20.8. Autorizado Galeão 360, peso Lua 0, decola da 1 no 0, curva direita, na Dael, Leda Bridge 5504 da Transpona. Tá, 3153 está no 1, troco para o posto de acatamento. Aguarde para iniciar o push, estou com o tráfego já finalizando o pushback, que vai cruzar a cauda. 3153, estou ciente que seu tráfego está pronto. Tá, sente aguardar, tá? 3153. Para o push sideral 9970. Sente, aguarde, sideral. Sente que na escuta? Alfonso Serra na escuta. Assim que o tráfego da Axa inicia o táxi, isso inicia, tá ok? Isso inicia o reboque de imediato, agilizando, e reporte para ingressar no pátio principal. Após o ABS, o Alfa em Serra vai iniciar e reportar para o pátio principal. P811, cópia. Cópia. Portal 330, rota via Peruísque 50, Mossoró, conforme após. Decola no zero, curva esquerda. No perfil da subida Momo, transição GBIT 5506 transponder, controle em 20.8. Barra. Engenheiro número Alfa, manterá a altitude de cruzeiro 1000 pés, manterá e reportará no farol da barra. 06, transponder 208, é o Rio 911. Correto, chama quando pronto, 43, para o puxar. Passa, Salvador, o 6570 data para táxi, tem 2 horas e 2 de autonomia, 3 a bordo alternando Natal. Alfa, táxi aprovado, em frente, Índia, até o ponto de parada 10, lá 14, 18.6, ajustado, 14, bom voo. Gente, 1014 no altímetro, vai taxar via Índia até o ponto de parada 10, quando lá 18.6 com a torre, muito obrigado, bom dia. Excelente, bom voo. 3153, após tráfego da Alfa, a guarda está ali no 01 de imediato, enxame táxi. Chegou o voo do ato, está autorizado, está 3153, nova táxi. O Sideral 9970 informa o tráfego azul no reboque no pátio 3 da cauda. Assim que o mesmo iniciar, e se eu tiver condições de iniciar o push, já pode iniciar após o tráfego, ok? Ah, sim, vai coordenar com a equipe de solo, Sideral 9970, está autorizado o push após o aeronave sendo rebocado, Sideral 9970. Bom dia, boa noite, 65, cruza 150 para o 360, solicita nível 380. Boa noite, 65, ainda está na frequência do controle do elevador. Tudo dá tempo da gente sair e depois rebocar, hein? Já iniciou. Já iniciou. E a minha intenção é a seguinte, ele inicia ali para o setor, o senhor puxa, depois ingressa ele para o principal. Eu acho que dá tempo do senhor finalizar o push e depois iniciar o táxi. Tá bom, vou aguardar então. Salvador, muito bom dia. Alfa Paredo 2223, cliente da informação Delta, passou a torre agora. Passaredo 2223, já sendo identificação, autorizada a chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. Está livre. Salvador, voo no 865. Prossiga. Confirmando, recebi 1260. 1260, em caso negativo, 1280. 288, obrigado. 373. Acionamento da posição posterior do pushback. Red Hill, aguarde. Por conta de risco de acionamento, estou ciente. Estou com um traço da sideral, a cauda, no push. O senhor, no caso, é o número 2 para iniciar o pushback nesse setor do Pai 3. Estou ciente. É, lá vai precisar acionar, mas o que, senhor? Vai acionar e reportará para o pushback. Estou ciente, então. O Yankee, Alfa Yankee Sierra, do azul, pode continuar com reboque, com cautela, tá ok? Mantendo a retaguarda do Airbus da TAM, assim que o mesmo inicial táxi, eu continua e finaliza no 03. O Alfian Sierra. Alfian Sierra ciente, após a liberação do TAM, a gente vai ingressar no gate 3. Obrigado. Cruzado, direita Índia, 18.6, no ponto de espera com a torre, MI-14, ajuste, bom voo. Índia, 18.6, 3.153, bom dia. Chama Ilhéu, correção Aracaju, em 1203. Entra São Luís. Gente, táxi aprovado, sideral, atentado ao azul, que vai finalizar o estacionamento do portão 3, após prossiga. Via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 108.6, MI-14, ajuste. Paciente, está visual contrário, vai seguir na retaguarda, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, sideral 9970. Morreu 5973, após o sideral, a cauda está livre no Pat 3, o push, chame táxi. Afirmativo, após a passagem do sideral, livre o pushback para o resultado 3. Salvador, passarei do 2223, está liberando 160 para 4000. Tem 2223. Dá uma feliz frequência. É 570 Recife no 2085. 1285, Alfa também é 570. Salvador, bom dia, 3153, 1200, Nazael. Tá 3153, contato radar, tô para o 360, série da Eoleda. Da Eoleda, 360, tá 3153. Salvador, Alfa 6570, retornando, confirmando, a frequência é 1285. 12685, em caso negativo, tente 134, decimal 5. 12685, 134. Decimal 5. Decimal 5, obrigado. Salvador Azul Alfa em Sierra, informa o termo do reboque 93, obrigado e um bom dia. Igualmente, bom dia, em Sierra. Pois seria pelo de Leda ou Bridger, tá? 3153? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Controle, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, contorno 340, saída Momo Flock. 340, Momo Flock, Sideral. Puxa, acionamento. Eu após o 76 da companhia Causa, tá livre, não pode trecho no táxi. Sente o 981. Grande Salvador, voo 9251 no centro da Delta. Voo 9251, autorizada chegada Bonk, desce para o nível 050. Sente 050, voo 9251. Uff, Vitor, na escuta. Confirmando, é Salvador para Sierra, novembro, Índia, Oscar. Qual nível? Sendo Alagoinhas, o 925. Claro. Tape novamente, está saindo entrecortada a sua mensagem. A radial ideal é 026, é isso? Tá só um minutinho, o Roberto Vitor. Para o táxi Rio 5973, 3 a ordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia alterna Salvador. Salvador, Rio, em frente, Índia, até o ponto de espera da BES, lá para 2,18.6, 1015, ajuste, bom voo. Matilson, nível táxi até o ponto de espera da 1,0, vamos lá, 2,18.6, 1015 agora, ajuste. Salvador, gol 9063, centro da Delta, autorização Guarulhos. Gente, Guarulhos, só um minuto, 360, inicialmente subida da El. Saída da El pro gol 9063. Sim, inicialmente é da El, mas me escuta aguardando, cópia. O meu Golf Vitor, podia confirmar o pai de Ciconte, a pista que pretende utilizar? Papatango Lima, Hotel Juliette, a 51 milhas, sudoeste VR, Salvador, serviço radar terminado, mantém as condições visuais, nível 145 e chama Ilhéus em 120, decimal 1. Decolando pista 17, Inicialmente da 17, curva pela esquerda, no perfil da subida Lotar. 5474, transponder, controle 20.8. Sim, estou ciente. Então, na Lotar, mantenha a Lotar. Só confirmando, a curva é esquerda da 17. E o transponder é o 5470. Na taxa de decolagem no pátio 5, chame agora a torre em 108.6, ajustado em 14. Qual é o POB? 015, reporte estabilizado 2223. Desce para 2000, 1015, reportará estabilizado. São 3153, chama Recife, frequência 1251. 251, bom dia. Nove nove sete zero, chama Recife, frequência 12685, alterna 134.5. 2085, 3-4-5, bom dia. Cópia, Guarulhos, 360, rota conforme plano, Upzulu, Question Bridge, Upzulu no 6, Mike Alpha, Tango, Golf e Uniforme, eu passo conforme, o plano, decola no 0, primeira curva é a direita, no perfil da Dael, Leila, após Leila, vou abrir, intercepta pelo Zuluno 6. 5526, transponder, controle 120.8. Autorizado 360, Guarulhos, rota conforme plano, saída da Dael, Dael, Leila, Bridge, decolando da 10, curva direita, 5526, 1208, o gol 9063. Cliente copiado, ponto 02, chame quando pronto para o puxar. Chamar. Controle, bom dia, bono 092. Bono 092, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, vai dar conta, professora. Tem que seguir como número 3. Ok, está mantendo perfil. Frente Índia, até o ponto de esperada 10, lá com a torre, no 8.6, 1015 ajuste, ótimo voo. 1015, frente Índia, 18.6 com a torre. Obrigado, bom serviço a todos. Comente. Utilizou 2223 da Passaredo. Passaredo 2223 completa, torre 118 decimal meia. 118 decimal meia com a torre. Gol 9251, disparo 2000, ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, 9251. Rio 5973, Recife, 12685. 1295, próximo é 25. 12685. 126, principal 85, 5972. Solo Salvador, este é o Passaredo 2223. Bom dia, bem-vindo, Passaredo, Alfa, Juliette, Guerra Parte 3. Opa, obrigado, Alfa, Juliette, Parte 3. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia. Rio 9811, decolou na sua escuta. Rio 9811, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, foi direto ao Alberto. É, não entendi qual a posição, senhorita. Contato radar, suba para o nível 330, foi direto ao Momo, Rio 9811. Direto Momo, livre ascensão 330, Rio 9811. 4234 azul, pra Recife, Inglaterra do Mundo, 350, protocópia. Prossiga. Autorizado, Salvador, Avenida Brasileira, 350, via UPV 58, decola 90, primeira curva esquerda. No perfil da subida Pucajamo, transição Caju, 5533, código transponder, controle operar 120.8. Salvador, 9063, parado, pushback estacionamento. Bloqueio azul 4234, liga 350, sobe na Fuca, exame depois de Aracaju, 5533, o transponder, 1208, transponder, chamada para você. Atenção, completando, curva esquerda, da 10, 4234. Esquerda é a curva, obrigado. O 9063, portão 2 autorizado, tem táxi. Calada. 4-0, passando o bonde na frente de Salvador. Posicionamento 625, contato Ranava, direto Bonfi para a chegada Bonfi e reporte sinal de descida. De Conte, voa Bonfi para a descida, 62. Poderia voar direto pelo? Autorizado, posicionamento 625, desça para 4.000 pés, posiciona 015. É, direto pelo, 4.000 pés, 015. 5, 3, 0, 3, 0, 8, controle de Salvador, 35, 3, 8, 4. Correto, parte 3, no controle, posicionar. Salvador, você é o gol na 649, a gente está de alta para a ponte segura. Seguro 360, pronto, cópia. Pronto, vai cópia, vou 649. Seguro 360, decolada 10, curva pela direita, no perfil da DAEL, leda após leda, voa direto com segura. 5534, transponder, controle 20.8. Copiado, posto seguro, nível 360, decolada 10, com curva direita, DAEL, leda após leda, posto seguro. Aciona 5534, controle 208, voa na 649. Portão 9, chama enquanto pronto, posicionar. Traz, chamada. Salvador, gol 9063 para o táxi. 184 a bordo, 3 horas e 30, Altena Galeão. Pelo B, gol 925 na Livrana. 184 é o Pelo B. Táxi à direita, Índia, 18.6 no ponto de espera com a torre, 1015, bom voo. Gol 9251, táxi aprovado, e Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 925. cancelado no final da 10, voo no 092. Gol no 092, complete sinal, chame torre, 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Rio 9811, chame Santo do Recife, 1268, SINC, alterne 1345. 1268, 1345, Recife, o Rio 9811, obrigado, bom dia. Bom dia, primária 1265. Ah, desculpa, 1685, 345, obrigado. 180, fotocópia. 180, para conquista. Fotocópia. Positivo, para aqui. Conquista 180, decolada 10, curva direita, subida árvore, elefa. Pico 522, transponder, controle do 0.8. Afirmativo, está autorizado nível 180, decola da 10 direita, Arbor Elefa 5522 no transponder, controle no 208. Muitíssimo obrigado por enquanto, vamos chamar para o pushback acionamento. Gente, o 223. Para push acionamento, parte 3, o trip 5384. Autorizado, parte 3, trip, chantaca. Salvador, bom dia, Mike, Hotel Vitor. Prossiga. Mike, Hotel Vitor, está no pátio 1, no pátio 3, posição 6. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, posição 2. Você está no pátio 3, quer rebocar a nave até o portão 02, principal. Positivo. Ok, aguarde. Estou com a ATR da Trip que está no pushback, sua cauda. Positivo. Solo Salvador, uma boa, gol 1092, livrando seu escudo. Bem-vindo, Alfa Repórter da GLS. Alfa Repórter da GLS, 92A. Gol na 649, na posição 9, inspecionamento. 649, portão 9, autorizado, sem destaque. Tem nível puxar a vontade, 649. O sinal 6225 desce para 2100, autorizado sinal EDS, reporte estabilizado. 2100, autorizado sinal do ELS 90, reportará estabilizado 6225. Zama Vendor Alfa, vem já manter as condições visuais às do sinal 015, reporte para isso. Utilizando o táxi tripping, até o fase 3, parte principal, Índia, até o ponto de espera da 10, lá para a torre 18.6 e ajuste 1015. Fase 3, principal, Índia, comando lá 18.6, 1092, ATR da tripping, livrando parte 3, seguindo até o ponto de espera. Após o tráfego, ingressa Juliette, meia dúzia, portão. Estimativa após o tráfego no 092. 9063. Então, que solicitou o reboque no pátio 3, pode iniciar e reporte para ingressar no pátio principal, agilizando manobras. Positivo, iniciando pushback. Salvador, autoriza 6225, direto Duna. Tem condições de interceptar na proa de Duna, se não é 6225? Afirma que, 6225. Tem, está autorizado. Direto Duna, 6225. Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu, Golf Vitor, na Lotar. Bom dia, Papatango Romeu, Golf Vitor, contato radar, subacado nível 090, sai da Lotar. 090, Lotar, Romeu, Golf Vitor. 49, 68 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Aracaju. Taxi aprovado, pátio, Índia, teu ponto de espera até 10, quando lá com a torre, 58.6, ajustado 1015, bom voo. Seguinte, 1015 o ajuste, livre táxi, pátio Índia, no ponto espera da 10286, gol 1064. Salvador, autoriza a proa do externo para 6225. Quem é do ano, está na 6225? Gente do ano, 6225. controle, bom dia, trip 5384, decolado, não se escuta. Trip 5384, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, vai direto para o Puka da presente. Contato radar, subindo 190, direto para o Puka da presente. Quem está interceptando o localizador? Sanai 6225, completo sinal, Sami Torre, 1189. Correção, 1186. Torre Salvador, muito bom dia, Sanai 6225. Sinal da 10, baixar travado. Gol 9063, Sami Sandro Recife, 1251. 1251, tenha um bom dia, um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Solo Salvador, azul 4234, portando o número 3 para o Sistema. Azul, por push. O azul, 4234, a posição 3. Utilizado, sintaxe, azul. Para táxi. Salvador, Xané 6225, não conseguiu contato no 1895. 1186, Xané 6225. 186, grato. Reporte atacada visual com campo em Zona Vendor Alfa. Zona Vendor Alfa, reportará visual com campo. Bom dia, Gono 649. Bom dia, Gono 649, contato radar, suba para o nível 360, voo direto Leda. Direto Leda, subida para 360, 649. Meu Golf Vito, plano de instrumento cancelado. Nós vamos 048, submantenho 095. 095, dá pra Romeu Golf Vito. Salvador, bom dia, Chanel 265. Bom dia, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, Juliette, 6285.